partir o pão com o irmão, participar com oração sem cessar. O resultado é legal, nosso Brasil é demais e é bom.